tira jimbo de quem tem e dá jimbo a quem não tem. Tira jimbo de quem tem e dá jimbo a quem não tem. Maria cheia de graça, venha me socorrer. Maria cheia de graça, eu também quero viver. Eu quero ser malandro para ver como é que é. Pois malandro, pra ser malandro, tem que ter fé. Tem que saber usar a cabeça e o pé. Tirar jimbo de quem tem e dar jimbo a quem não tem. Tirar jimbo de quem tem e dar jimbo a quem não tem. Maria cheia de graça, venha me socorrer. Maria cheia de graça, eu também quero viver. Eu quero ser malandro para ver como é que é. Pois malandro, pra ser malandro, tem que ter fé. Tem que saber usar a cabeça e o pé. Tirar jimbo de quem tem e dar jimbo a quem não tem. Tirar jimbo de quem tem e dar jimbo a quem não tem. Emoriô, emoriô, emori parou. Emoriô, emoriô, e aqui parou. Emoriô, emoriô, emori parou. Emoriô, emoriô, e aqui parou. Sacundim, dei, sacundim, dei, sacundim, dei, sacundim, dei, sacundim, dei, sacundim, dei.